Vamos lá, e a música é Diga Que Valeu! meuscds.com. Um beijo que você quer dar. Saudade presa no meu coração. Eu ando louco, alucinado, muito doido, apaixonado por você. É pena que esse amor não possa mais ficar. É pena que esse amor não vai poder. Joga pra cima, vai! Você mudou. Faz tanto tempo que eu te conheço. Minha linda flor. Minha flor bonita. Mais um beijo em você eu quero dar. Que saudade presa no meu coração. Eu ando louco, alucinado e apaixonado por você. É pena que esse amor não possa mais ficar. É pena que esse amor não vai poder. Joga aí, joga aí, joga aí. Eu quero dar. Fernando Louco, Ju, Ieda, cadê você? Mas é pena que esse amor, Tânia Ruas. Onde é que você tava, velho? Tem tempo que eu não te vejo, pô. É pena. Prepara, prepara. Folianópolis, prepara. Joga aí, joga aí, joga aí. O nosso amor foi lindo, não ficou. Nem do da Luan. Que pena. Cobra, tá vendo? Bom, mas eu queria aqui agora aproveitar e fazer uma...